tem seu preço. São vários, loco, Grajaú. Vaya con Dios, porque también estoy con ello. Soy el rimador y por esto llevo en serio. Con todos mis hermanos ya tranquilo tiene medios. Agradezco a mi Dios por la vida que yo tengo. Y asomado otros años, experiencia hace tiempo. Cuando llega al límite y no sabe si decide. Agradezco a mi Dios, nuestra familia exige. Por la paz universal en el corazón de lo mortal. Aquí yo sigo siempre haciendo rap original. Mi alien y esto es cosa real. En cada pego brecha, el juego tiene su precio. Que hincha no ofrezca, el juego tiene su precio. Agradeço mais dia por poder estar de pé. Pro que der e vier, eu ostento a nossa fé. Eu peço ao nosso Pai, abençoe sempre mais os caminhos que nos traz. Tentações até demais. Faz da tua palavra eficaz um só rumo. Destino um novo mundo, eterno novo mundo. Em que nada faltará e todo mal perecerá. Obrigado, meu Deus, pela vida que nos dá. Em cada pego veja, o jogo tem seu preço. Quem já não ofereça, o jogo tem o seu preço. Em cada beco vejo, o jogo tem o seu preço. Quem não ofereça, o jogo tem o seu preço. Mas pode crer, Dres trincou no convite do rap. Gueto, Bruno e Nego Lu exedidões na produção do rec. Muitos se esquecem, alguns se lembram. Mas tô aqui pra lutar independente do problema. Obrigado Deus por não ser ateu, por ser mais um filho seu, não enganado pela Europa. Que nas escolas, no ouvido das nossas crianças falam bosta. Cortando nossas raízes que vem da África e Etiópia. Glória a Deus que o seu filho se encontrou, pois estava perdido. Abraçando os presentes do inimigo, que através do rap conseguiu se encontrar. Parou de pedir paz, pediu força pra trocar. Pois a guerra existe, nela tô envolvido. Soldado de Selassie, não vou deixar passar batido. Várias fitas que acontecem nas quebradas. Falo da zona sul, Grajaú, o lugar exato. Quadra, não passo pano pra bandido e não pago pau pra gravata. E nem pra cachorro magro que nas ideias falha. Em cada beco veja, jogo tem o seu preço. Quem já não ofereça, jogo tem o seu preço. Em cada beco veja, jogo tem o seu preço. Quem não ofereça, jogo tem o seu preço. Tem que seguir ligeiro por todos os cantos e lados. Estar com fé em Deus pra ser só mais um abençoado. Manter a sua disciplina assim será bem respeitado. Porque a mente vazia é incentivo pros errados. Busque informação e também sabedoria, pra que no amanhã fortaleça um novo dia. Se eu tô na caminhada, é Deus que ilumina e guia nós no brilho da trilha. Minhas bad vibe corta e liga, mas é preciso se adiantar. E só não pode ficar marcando. Quando se parar no tempo, o tempo segue te levando. Corra atrás dos seus ideais, sabendo do que é preciso. Fazendo pelo certo, distante da beira do abismo. Se acredita, não desista, persista. Insista, invista nos seus pontos de vista. Se acredita, não desista, persista. Insista, invista naquilo que acredita. Em cada beco veja, jogo tem o seu preço. Quem já não ofereça, jogo tem o seu preço. Em cada beco veja, jogo tem o seu preço.